aceita o caos, mas não sei se o caos me aceita. O que interesse no caos é esse? Eu economizo o punch, saco de vacilo é vários socos. Cantaram meus rap até ficar o rouco. Brisa como bate essas palavras no tatame. Subindo na cena, trabalhando em cima do andame. Django, mandando o carteiro Jaime. Artistas sul-americanos amam Maradona. Quando a merda subir à tona, vai ser tipo maratona. MCs correndo atrás da faixa, mas igual a minha. Nunca muda se ouvir a morte atrás de uma farinha. Pode copiar minhas linhas, mas nunca minha história. O caos que tomou conta da minha memória, luzes giratórias, tags no orelhão, picha o pé nas costas. Latas color jeans, só preto fosco. Bafo pra caralho, cês são tosco. No anonimato é o posto, quem brilha é estrelinha. Eu vim pra tomar de assalto seu palco, sua fama, sua falta de habilidade. Celulares tocam de vários países. Grana no meu bolso, só mudou as diretrizes. Sinto mó saudade daqueles que já partiram. Fiquei pra valer pros que atiram. É Deus no céu, nós no grau, Maria passa na frente. Atrás cobrindo de bala, eu vou de Sauron. Mano, GG com a 10 ou 5, tipo Beckenbauer. Enquanto a tropinha é só dente de leite, uma gangue de enfeite. Eu pessimista, tipo Schopenhauer. Foda que esse chupa engole, tipo Jack Bauer. 24 horas no relógio da Gerhauer. Lavo minha cara e escrevo, bebendo Eisenbahn. Cê bate a nave, o acidente sobra pra Autobahn. É que o quarteto é genocida, escrevam Nuremberg. Nós não tem pena, te dê pena mais do que usar droga. Cozinha forte tipo Pinkman em Heisenberg. O que cê vê é só a ponta do iceberg. Que cê tenta conquistar, só que se afoga. Quando a bala come, cês estão tipo Corberg. Vai pro sofá, toma todinho, vê Phineas e Ferb. O lado de cada vida, cê a passa febre. Uma pá de tiro no teu pé, te ensina a dança frio. O mundo que eu vivo é selva e cê na skin de surf. Quero ver que aguenta o cheiro enquanto o crack ferve. Enquanto o crack ferve. 849 boy tio. Me economizo o punch, saco de vacilo é vários soco. Cantaram meus rap até ficar o rouco. Deus no céu, nós no grau, Maria passa na frente, atrás, cobrindo de bala, eu vou de Six Sour. O hip hop, como eu te disse, ele é um estilo de vida. Então você é uma parede em construção, quer dizer, uma casa em construção. Levanta uma parede, aquela parede, pô, você olha, falando, essa parede não sou eu, não quero ser essa parede. Você derruba e começa a levantar de novo. Eu acho que a grande força que o hip hop dá pra gente é essa coragem de derrubar, levantar, fazer de novo.